Com muita alegria, receba o nosso abraço. Bom dia, Difusora. Em 1947, entrava no ar a primeira emissora de rádio AM da região. Amparo sintonizava os 1.580 kHz da Difusora. Desde então, com carinho, amor e respeito a você, hoje a Rádio Difusora continua liderando, tendo a programação que você aprova com sua audiência. Obrigado, ouvinte Difusora, que acompanha a melhor programação do rádio AM. Rádio Difusora, 1.580 kHz, emissora do grupo Carlito Campos. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Difusora, a sua rádio. A programação que faz a diferença. ZYK 504, 1580 kHz, Rádio Difusora AM, Amparo, São Paulo. Acompanhe toda a programação da Rádio Difusora de Amparo pela internet também. Acesse o nosso site www.difusoradeamparo.com.br. Se preferir, baixe agora o aplicativo radios.com.br. Através desse aplicativo, você também pode curtir toda a programação da Rádio Difusora de Amparo, sempre ao seu lado. Você está na Difusora. Fios Amparo, produzindo fios da mais alta qualidade, oferece todos os domingos pela Rádio Difusora de Amparo a Missa Vespertina. Transmissão direta da Catedral de Nossa Senhora do Amparo, sempre às 19 horas. Corrente de oração pela paz mundial da Seichonoye. O amor de Deus preenche toda a face da terra e desfaz todos os sentimentos contrários ao amor. Todos os povos do mundo são vivificados pelo amor de Deus e amam-se uns aos outros. A partir deste momento, não haverá mais vibrações destrutivas como a ira, ódio, rancor e hostilidade. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Difusora. Saúde, beleza, moda, esportes e muita música. Aliás, muita música. Está no ar, bideshow.com, aqui pela Difusora M. Um beijão, um abraço, que em todos os espaços deste mundo não falte a saúde, que não falte prosperidade e que tenhamos paz. O momento do mundo pode estar realmente um tanto quanto turbulento, mas você, eu, qualquer um desses seres vivos nesta terra, neste plano, não podemos deixar jamais de acreditar e principalmente lutar. Lute por seus desejos. Lute muito mais por suas necessidades. Mas lute com toda a verdade, com todo o bem que você puder fazer e principalmente nunca perca a sua paz. A sua. Não arrume e nem vá atrás daquilo que vai tirar a sua paz mais cedo ou mais tarde. Acorde para a vida. Não é só levantar, mas é viver. Viver é isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos viver. Aquilo que você puder fazer de bem ao próximo e de bom para este planeta, faça hoje. O que você não pode e o que você não deve fazer é prejudicar alguém, é humilhar alguém, é desrespeitar alguém, porque diferenças se existiram, existem e vão existir. Viva! Esse é o compromisso meu, seu, nosso. Viva! Beijo! Menina Roberta Carnetti, um beijão pra você. Obrigado pelas palavras. Edson Donizete, furioso. Tá pedindo Sérgio Reis. Tem aí, Oliveira. Boiadeira errante, dá pra separar, por gentileza? Enquanto a gente cumprimenta aqui, Edson Donizete, furioso. Querido Miguel, um abraço pra você, garoto. Tudo de bom pra família. Toninho Dorigan, sempre meninão, sempre eterno também. Um beijo. Olha a Maria Guilherme aí, viu? Olha a Maria Guilherme aí, sempre menina, sempre linda. Um beijão pra você também. Uma abençoada semana pra família. Que não falte saúde pra todo mundo, viu? Beijão aí. São 6:09. Tá na ponta da agulha, Oliveira. Manda pra todo mundo. Solta pra todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Caro tropeiro, sorrado estradeiro que vive a lutar, cansado vai indo embora e não sabe a hora que vai chegar pra rever a sua gente, ver todos contentes, a saudade matar. Pare a tropa um minuto, que este matuto quer lhe falar. Meu caro tropeiro amigo, venha comigo e eu vou lhe mostrar. Nesta querência dourada cheguei do nada para ficar. Dei um tombo nesta terra e ao pé da serra comecei a plantar. Hoje a tuia está lotada e o gado na invernada que dá gosto olhar. Aquele lado onde vai passar, no pouso dos três coqueiros, onde o estradeiro costuma pousar. E diga pra minha amada ficar sossegada e não desesperar. Agir com dignidade é sinceridade, eu vou lhe buscar. Bom dia, bom dia, bom dia. Querido Miguel Furioso, um abraço pra você, menino. Um beijão pra família, obrigado pela sugestão musical. Ouvimos aí Sérgio Reis, 6:14, 6:14. Um lindo e maravilhoso dia. Um abração pra aqueles meninos e meninas da querida Ótica Amparo. Ah, eu vejo a vida, você enxerga o mundo e assim a gente vai juntos mais uma vez, né, nesta alegria do começar do dia. Um abraço a todos, bons trabalhos. Ótica Amparo, Rua 13 de Maio, 339, simplesmente maravilhosa, tá? Um beijão e um abraço também para toda aquela galera da queridíssima Primos Autopeças e Acessórios Automotivos. Tudo que você precisa, tudo que você deseja deste ramo, Primos atende com qualidade única, referência máxima. Então, aproveite, tá? São 6 horas 15 minutinhos, 6 e 15. Neste momento, um pequeno assunto, mas uma grande informação. Saúde, bem-estar, nutrição. Tudo para você e sua família só aqui. Bidashow.com. Bidashow.com e os nossos destaques de hoje. Trazemos, claro, como sempre, informações com qualidade e prestatividade a você. 6h17, a qualidade nossa é de quem tem mais de 70 anos no ar. YK 504, 1580 kHz, Rádio Difusora AM, Amparo, São Paulo. Difusora! É tudo de bom pra você! Difusora, sempre a melhor programação.